tia Maralina, eu quero seu amor. Menina, oh menina linda, volte por favor. Ai, menina, eu quero lhe rever. Agora a praia chora, querendo lhe rever. Nem mais a lua quer lá no céu aparecer. Menina, tia Maralina, volte por favor.